Пришел закат. Olá, ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Musicália. Eu sou o Carlos Bonaparte e este é o programa de músicas do mundo, ou seja, aquele programa em que aquelas músicas que têm qualidade, são excelentes, por vezes, em alguns casos, fantásticas, verdadeiramente, só que não passam nas rádios. E porquê? Porque não são cantadas na língua habitual, ou seja, o português ou o inglês. Pois é, nós aqui na Antenor trazemos essas mesmas músicas no programa Musicália e estamos desde a passada semana, e vamos terminar esta semana, o especial de música de dança, aliás, dance music dos anos 80 na Rússia. E abrimos esta emissão com um ritmo contagiante de Snini, August e Helena Gladseva e o tema Tigad, um tema bem mexido, com muita, muita energia. Mas atenção, aquilo que eu lhe vou trazer a seguir ainda é mais contagiante. Bom, a música é conhecida, a melodia é conhecida, nem será assim muito surpreendente, já a letra é outra história. A música é uma versão dos Modern Talking, é de Sergei Minaev, o tema chama-se Timoya Radost, Timoya Bol. É uma versão de um tema conhecidíssimo dos Modern Talking e é com eles que continuamos, ou melhor, com este artista, com este Sergei Minaev, que continuamos esta emissão número 4 do Musicália para o dia 6 de abril de 2010. Deixe-me só dizer-lhe, como aliás já tenho vindo a dizer ao longo de todas as emissões, mas nunca é demais, até porque aquilo que eu sinto é cada vez maior. É o prazer que eu tenho em estar desse lado. Reparei numa coisa muito gira. Esta semana, particularmente, tivemos alguns ouvintes da Rússia a ouvir-nos. Coincidência ou não? Não percebi ainda se são ou não imigrantes ou luso-descendentes, ou se são mesmo russos. Possivelmente não, mas de todas formas, caso sejam, Privet, que é como quem diz, olá! Vamos à música nesta emissão do Musicália, agora com Sergei Minaev, Timoya Radost e Timoya Bol. Теперь ноль, к ним домой, а не на корь. О, mais música na Antena Web. Ficamos com Timoia Radost, Timoia Bol, ficamos com a música de Sergei Vasilta e o tema Nabilon Prokivale Janvaria. Eu, vou ser muito sincero, esta música em particular não sei a pronúncia certa, daí que peço já desde já as minhas desculpas para uma pronúncia menos incorreta deste Prokivale e Janvaria de Sergei Vasilta. Mas o tema que vem a seguir é mais fácil de pronunciar. Chama-se Komandir Polka e é dos Sariada, um grupo também de música e dança dos anos 80 na Rússia, anos 80, até que é mais anos 90. Mas, enfim, bom, surgiu então este tema que vai ouvir já a seguir. Deixe-me só dizer que esta música de Sergei Vasilta, como aliás pode perceber, não era bem anos 80, é verdade. Nós fizemos aqui, ao longo destas duas emissões, algumas exceções. E essa foi a exceção feita. Se não estou em erro, esta música é ou de 97 ou de 98. De todas formas, é já do século passado e já tem pelo menos mais de 10 anos. O que ainda assim já é algum tempinho. Mas pronto, como dizia, vamos então a esta música dos Sariada com o tema Komandir Polka, uma música bem mexida. Se não, comprove-se lá. We'll be right back. Tinha tanta boa música para lhe mostrar e já estamos a chegar ao final da nossa emissão. Pois é, meia horinha passa num instante. Vamos até passar um bocadinho da meia horinha, mas pronto, vai ter mesmo de ser. Isto porquê? Porque eu quero trazer aqui dois temas. Um que já trouxe na passada semana, outro vou trazer agora. Chama-se Steski Dorodski e é dos Rock Ostrova. É verdade, os Rock Ostrova. Uma banda que fez muito sucesso. Eu não sei se eles ainda existem, mas fez muito sucesso nos anos 80 e 90 na Rússia. Os Rock Ostrova. E fizeram sucesso particularmente com este Steski Dorodski. Um tema bastante batido, uma música bastante batida. Bem aquelas musiquinhas, bem ao estilo daquelas musiquinhas para mexer, para a gente se abanar um bocadinho. O que depois de jantar, não sei se cairá muito bem, mas pronto, vamos experimentar. Bom, mas depois dessa música temos outra, e esta já passou na passada semana, mas é uma música tão gira, que eu vou passá-la novamente para quem porventura não ouviu o musical da semana passada. Estou-me a referir aos Livastoronia Svigenia, que nos trazem o tema Ciao Bambino, uma música, aliás, Ciao Bambina, um tema muito, não sei, transmite boas energias, é de 87, transmite boas energias, aliás, como as músicas destes Livastoronia Svigenia, e bom... Para finalizar em grande este especial de Dance Music dos anos 80 na Rússia, vamos ficar então com esta musiquinha Ciao Bambino, a mais conhecida dos Livastoronia Svigenia. Vamos então, antes de ficar com os Rock Ostrova e o tema Steski Dorodski, para finalizar então esta emissão, estes dois temas, eu deixo-lhe um grande abraço e votos de até, aliás, votos de uma boa semana. E pois cá está, até para a semana, às 8h30, aqui na sua Antena Web, cada vez mais a sua rádio preferida. Fique bem, fique com a Antena Web. Стали стёжки, дорожки, где проходили беловоножки. Позарастали мохом, травою, где мы гуляли, милый, с тобою. Позарастали мохом, травою, где мы гуляли, милый, с тобою. Помнить друг друга мы обещали, и обещания мы не забыли, но злые люди нас разлучили, и обещания мы не забыли, но злые люди нас разлучили. скажите, месть так милова, мне принесите, где же мой милый, где пропадает, бедное сердце плачет, страдает, где же мой милый, где пропадает, бедное сердце плачет, страдает, если изменит, если разлюбит, если другую он приголубит, то отомстить ему я клянусь, в речке глубокой я утоплюсь, то отомстить ему я клянусь, на дубе высоком я удавлюсь, то отомстить ему я клянусь, или зарежусь. Uma que toca já a seguir.